Página 3, número 71-220, bordo, caminho 0400, espera aí. 3890, não escuta? 3890. Mantenha a posição aguardando para iniciar, a aeronave no zero já vai iniciar o táxi. Só um instantinho para iniciar, ok? Sim, vai aguardar a posição, então para iniciar. Então 3171 no táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, tem bom voo. 10 no 2, tem livre táxi via parte de Alfa, o ponto de espera da 10. Então 3597 na escuta? Na escuta. Após a passagem do Airbus da companhia, o seu ingresso é Juliette, posição 09. Sim, após a passagem do colega Juliette 09, então 3597. Então 3890 na escuta? Após a passagem do Airbus da companhia, já está na Juliette e vai prosseguir para o gate 09. Após a passagem do mesmo, o senhor inicia o pushback no 07 e reporta a taxa, ok? Sim, após a passagem do aeronave, reporta o 09 e qualquer lado. Boa noite, 04. Bom dia, informação Eco confere. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da AEL. Leda após posição bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5072 no transponder. 360 autorizado, guiado no plano, decola da curva direita, saída da AEL. Leda após Leda bridge. Boa, abraço, bom dia. 1935.0.7.2.1.8.0.4. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, gol no 804. Bom dia, gol no 64B, está aqui a informação, Golnor 642, bom dia, informação Eco confere, Recife 390, copia? Copia, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia. O controle em 199.35 e aciona 5077 no transponder. Passou dona na minha LS, o 3153. 3153, torre 18-6. 18-6, obrigado. Tudo bem. Correto, confirma o portão? Estamos no portão 3. Ciente no 03, chama pronto para o pushback saneamento, gol no 642. 642. Torre, bom dia, o Tantres 153 na 2 milhas para Timbrança, de baixo para lá. Tantres 153, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 910. É, Tantres 153 aguardando. Tá 3171, autorizado a alinhar e decolar sem parada, o vento 030 graus com 02 nós. Tá 3171. Então, 3890, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre em 1, 1-8.6, dúzia. O ajuste no 0, no 2, bom voo. Autorizado, táxi via parte, Indy Alpha, quando pronto, ponto de espera da 1-0, 2-1-6, dúzia. Ajuste no 0, no 2, direto. Trabalho. Zero 04, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, iniciando o táxi agora a partir do 07, autorizado para o pushback saneamento, reporta a táxi. Seguinte, após o TAM, então 07, está ali, foi de 04. Três, um, sete, um, decola os 2-1, controle agora 119.35, bom voo. 0935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, até 3171. Bom dia, contato radar, subo 340. A gente lembra 280 como final, e frua de... Eu... Foi Leda e aguarde. Leda aguardando. 317. Três 171, confirmando, solicitado foi 280. Afirmo. Autorizado 280, direto Yields. 280 Yields, obrigado, 3171. 9. direita, 1219, tá? 3153. Boa no 715, tá? Expo. Autorização Brasília 320. Voo no 715, bom dia, informação eco, confere, só um instantinho para cópia, prepare arbor, elefo aguardando. Aguardando cópia, arbor, elefo, no 715, bravo. Salvador, bom dia, tá 3153. Então, 3153, bom dia, taxa Alfa Juliette, posição 10, pátio principal. Alfa Juliette, posição 10, tá 3. Gol no 7, no 5, pronto, cópia. Pronto, pode no 7. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5105 no transponder. Autorizado 360 para Brasília, conforme a roda do plano de voo. Decolando no zero com a primeira curva à direita. A saída Arbor, transição Elefa, 10, Zulu 17. O transponder 5105, controle 109-35. Correto, confirma o portão? Está no 2. Sim, no 02, chama pronto para o SPEC, acionamento, gol no 7 no 5. Demorar, obrigado, SPEC. Gol no 607, bom dia, informação eco agora em curso, Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5102 no transponder. Decola da 10 com curva direita na saída Arbor. Até Elefa, após a Pêndulo 21 com curva da rota. 935, 502. Correto, portão 8, chama pronto para o SPEC, acionamento, gol no 607. Ok, trabalhamos. Estou confirmando 3153, autorizado direto no portão 10? Afirmativo, Juliette, portão 10. Ok, obrigado. Então, vou por 10. Salvador, 3171. Prossiga. Cruzando o 110, podemos chamar o 100 para ver se a gente troca a rota? Tá. O senhor pode chamar 13325. Bom dia. 35, grato. De Salvador, muito bom dia, 13890, passando 2 mil metros. Bom dia, contato radar, suba nível 330. 330, 3890. Gol no 804, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 2, um bom voo. E Alfa, no ponto de espera de 2 metros. Obrigado, bom trabalho. torre, voo 1804, no ponto de parada 10, bom dia. Voo 1804, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 060 graus com 02 nós. Iniciar e decolada 10. Autorizado no portão 08, chama táxi. Salvador, bom dia, web 589, informação, eco. Web 5891, bom dia, Salvador para Curitiba, nível 360, só um minuto para cópia. 1804, decola aos 30, controle agora 119, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, gol no 804. 804, bom dia, contato radar, suba 360. Para 360 no 804. Para 3890, chame Recife, 2545. 2545, 3890, bom dia. Bom dia. Salvador 119, decimal 35, aciona 5103, web 5891. Autorizado, Curitiba 360, acesso Lula 21, até Terra Charlie Bravo, então after alto 310, decolada 10, curva à direita, arbor, eleva, foi interceptado, acesso Lula 21, 1935, controle 5102-03, no transponder 5891. Correto, 5103, o portão é a remota 10 do Pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento, web 5891. 91. Taxi Seguro 607 com 149 a bordo, 1355 Galeão. Web 6709, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 2. Eu vou no 607. Afirmo, gol no 607, Pátio, Índia, ponto de espera 18-6, 1012 no ajuste. Ok, autorizado. Gol no 642, bom dia, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia que prossegue para o ponto de espera retaguarda, iniciando 03 e chama táxi. Vai coordenar, chama táxi 642. Solo Salvador, bom dia, gol no 897, informação eco. Bom dia, Salvador Confins, o nível é o 360, pronto, cópia. Yeah. Autorizado Confins, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, bridge, up Zulu 16, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. A frequência do controle 119.35, aciona 5110, gol no 897. Autorizado, Confim 5360 conforme o plano, bridge, Eiffel Zulu 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda, direto, bridge, controle 119.35, transponder 5110, gol 1897. Cotejamento correto, 04 a portão, chama pronto, gol no 897. Mente, 897. Recife 13325. Obrigado, bom dia. Bom dia. O 607 autorizado a linha e decolar da 10, o vento calmo. 7 no 5 para pushback, acionamento no 2. Sente Gol no 7 no 5, mantém a posição, número 2 no setor, aguardando. Sente, aguardando, Gol no 7 no 5. Alô, Gol 642, solicito o táxi, PUB 113, 113, 3 horas, Salvador. Gol 642, direita, Índia, ponto de espera, torre 18.6, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera no 0, 18.6, 12, ou no 0 no 2, Gol 642, no bom dia, bom dia, bom dia. Sete. 1935, tem um bom voo. 1935, Rogério. 7 no 5, coordena com a equipe de pátio, após o Boeing da companhia inicial táxi, liberar o setor, está autorizado iniciando 2 e chama táxi. Gente, coordenação, após o que está gerado a companhia, está autorizado o push, chamará para táxi, 7 no 5. 307, contato radar, subam 360. 360, igual 607. Pronto. Gol no 642, autorizado a linha e decolar no 0, vento variável com 03 nós, fundido. E decola no 0, gol 1 no 642.